crise é a palavra que se encaixa no momento que o ser humano fraco não pode aguentar. Vivida louca, intrigas, mistérios, um mundo de desordem que a gente vê. Pensa que não vai acabar, que não vai terminar. O despotismo e a frieza deveriam cessar. Nada fazem, nada tentam, tudo querem, nada mudam, nada disto adianta. Cobram os olhos do céu. Tantas pessoas morrendo, a fome se fortalecendo. Temos que gritar, cruel, cruel. Pelo amor de Deus, o povo sendo escravizado por um crime que não cometeu. A injustiça é muito grande pra quem não pagar. Tem que sofrer até chorar. Precisão de alguém experiente, mas não tão eloquente para nos comandar. Para nos comandar. Pela vontade por tudo que tem, podemos dizer que na vida da gente, por possibilidades, na vida do poder, seguindo em paz, tem uma de vida, terá que mudar. Terá que mudar. Nosso futuro ardente no escuro que não clareia. O próprio coitado trabalha doidado, não é conhecido. O cara sempre rala, está na batalha. Sempre é que você fala, não é um canalha. Querer é poder, querer poder, poder faz poder. Fazer o poder, ter poder para compreender. A vida é uma festa onde somos rotulados. Cor, quero facção, tipo socialmente titulado. Nobre, pobre, pobre, rico, chega de fazer nossos ouvidos de perigo. Dúvidas, dúvidas, se for ou se fico. Patrões anfitriões. É nós as decisões, mas sobre opressões, com força das ocasiões. Participamos dessa festa simplesmente como bico no país, onde tudo depende da corrupção. Dinheiro nunca foi problema e sim a solução. Ouço, fique, por que não? O ser humano mal nasce, é produto tipo exportação. Estamos atolados no profundo mangue, considerando, observando o fato de ter ação. A meu ver, todos querem fazer parte de uma gangue. Tudo sem ajuda ou discriminação. Se te deixo outro salvo nessa guerra, meu amigo. Você é o alvo, bem, bem, bem. Você é o alvo, bem, bem, bem. Aumente o decibel, assuma agora o seu papel. Esse é o poder da missão que estamos. Na prisão com barras de aço, prendo você com a barra do compasso. Mas sem o tempo, estou aqui pra dizer que quero ser bem mais que um simples renegado. E pela memória não acabar eliminado. Quero ajudar, vou combater. Vim pra tirar vocês do fogo cruzado. Enquanto os homens exercem seus poderes, poderes, índios e padres, bicha, negros e mulheres, e adolescentes, mas tudo é muito mais. Eu tenho a fórmula, você que é mais exigente. Como já disse a homem nunca anteriormente, precisão de alguém experiente, alguém consciente, mas não tão eloquente. Criminal de para presidente, criminal de para presidente, criminal de para presidente, criminal de para presidente.